onde tá só amor. Cheguei em casa tá cheirosa, toda de camisola, quem comanda é você. Eu sou só dele e mais nada, tô topando essa parada, tô louquinho pra te ver. Olha que fala pro papai o que você quer. Que você quer.